Beleza, pode desligar aí. Em primeiro lugar, o meu nome é Rodrigo Zeni. Em segundo lugar, eu não sou o vocalista do Ahá. Todo mundo nessa igreja, até os visitantes, cara. Os visitantes chegam: oi, tudo bem? Você é o vocalista do Ahá? Tipo, a primeira coisa. Então eu não sou o vocalista do Ahá. Antes da palavra, eu quero conhecer quem nos visita pela primeira vez. Pode levantar sua mão para a gente te ver. Amém. Vamos receber essas pessoas com aplausos e golgotano. Sejam muito bem-vindos à comunidade Gólgota de Curitiba. Se vocês perseveraram e estão aqui até agora, é porque vocês realmente creem em Jesus Cristo e Deus tem um propósito para você. Amém. Então vamos lá. Hoje, a palavra que eu ia trazer era totalmente diferente, mas Deus colocou algo diferente no meu coração, uma palavra nova, tratando sobre cura interior e libertação. Esse é um assunto que, principalmente aqui na Gólgota, ele é visto com outros olhos, né? Você já pensa na tiazinha do seminário lá, que eu não vou falar o nome dela, porque isso aqui está no Metalcast, né, e no Brasil inteiro. Mas você já pensa naqueles seminários de cura interior e libertação, onde o cara fica caindo possuído o tempo todo, você trai a mulher, é culpa do demônio, e acabou. Quando, na verdade, é algo muito mais profundo. Às vezes nós temos feridas nas nossas almas, que não é uma oração e nem um desencapetamento que vai resolver. Eu tenho um grupo de discipulado, a gente trabalha junto já há uns 4 anos, né? E graças a Deus várias pessoas têm passado pela gente, têm tido a oportunidade de ajudar muita gente e aprender muito com eles. Nesse pouco tempo de caminhada, eu tenho visto várias situações. Mas uma coisa que eu tenho acompanhado o tempo todo e tenho visto que é um problema que se repete é muita gente que realmente conhece a Cristo. O cara aceitou Jesus, o cara está na igreja, o cara de repente está no ministério, mas tem dificuldade em assumir que tem problemas, tem dificuldade em assumir que tem feridas, tem questões que não estão resolvidas. E isso vai deixando o cara cada vez mais morto. Né, que nem tem o pastor lá da Alcance. Um abraço, negão, você está ouvindo isso pelo Metalcast. Ele tem uma simbologia bem legal para esse cara que está na igreja, assim, e na verdade não está. O cara, durante o louvor, né, quebrantado, tá, todo mundo levanta a mão, aí o cara levanta a mão também. Ele fala que é o crente Resident Evil, sabe? Fica o cara mó zumbi dentro da igreja. E muitas pessoas não têm coragem de assumir que são com problemas. Talvez por causa do seu orgulho. Quer saber? O bicho mais orgulhoso que existe no mundo é o tal do papel higiênico. Papel higiênico é o cara mais orgulhoso que existe na face da Terra. Sabe por quê? Você chega no mercado, ele tem um lugar só para ele. Todo bonito, sabe? Vem aquelas embalagens assim em cima, tem de 1, de 2, de 4, de 8, 16, 32, 64. Todo bonito. Quando a família está lá, pode notar, isso é uma pesquisa que eu fiz. Antes de falar, eu fiz uma pesquisa. Está no mercado, o papel higiênico não vai em qualquer lugar lá. Não se mistura com as outras coisas, não. O papel higiênico tem que ter um lugar especial para ele. Ou ele vai naquela gradezinha de baixo, sabe? Ou ele tem um lugarzinho todo especial para ele dentro do carrinho. Alguns mais abusados vão até com o bracinho para fora do carrinho, assim, sabe? E tá lá, né? No carro também, quando vai colocar no carro, colocam ele por cima. Não, porque ele não pode ir por baixo, não pode se misturar. O que é isso? Ele é o papel higiênico, né, cara? É a unção do papel higiênico. Não é qualquer um. Quando chega em casa, ele tem um lugar todo especial para ele. Tem aquelas rendinhas assim que as mães colocam atrás do banheiro. Mãe gosta dessas coisas, brega, né? Incrível. Coloca naquele lugar todo especial. A casinha dele, então, é toda bonitinha, uma casinha de acrílico assim, toda redondinha, para ele não se molhar. Tem algumas que você aperta um botão, né? Sai o papel higiênico assim ainda. Todo chique. Sua mãe vai lavar o banheiro. O primeiro indivíduo que ela tira de lá para não se molhar é o papel higiênico. Aí chega a hora. A grande hora. A hora do quê? Moral da história. Aí você usa o danado e nem olha mais para ele, já joga lá no lixo, tem até nojo dele. E muitas vezes, cara, você é papel higiênico na mão desse sistema que tá aí fora. É ou não é verdade? Inúmeras situações. Você está numa empresa, você dá sua vida por aquela empresa, hora extra, o tempo todo, o final de semana, e um dia, sem mais nem menos, você é mandado embora. Eles te amassam como um papel, aquele papel todo bonito que Deus estava escrevendo na sua história, eles amassam e jogam no lixo. E te tratam como papel higiênico. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, versículo 30. Cadê a Bíblia, irmão? Tecnologia? A palavra diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Repete isso comigo: semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, oba, um pastor, e vendo, passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, a galera do louvor, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu me humilho na sua presença, Senhor. Eu peço para que, pela sua misericórdia e por sua graça, o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Espírito Santo, eu quero estar sensível à sua voz. Ajude-me, Senhor, porque sozinho nada sou. Eu oro também pelas pessoas que estão aqui. Transforme todos os corações de pedra em corações de carne, que sejam sensíveis para ouvir a sua voz, no nome de Jesus. Amém. Temos aqui um homem sem nome. E como ele não tem nome, vamos nos apossar dele. Ele pode ser eu e pode ser você. Um homem que, como eu e você, sabia de onde vinha e para onde ele iria. Ele tinha um destino e um objetivo, e talvez ele estivesse pensando em muitas coisas, mas a última coisa que ele estava pensando era em ser assaltado. Vamos tentar imaginar essa cena antes de continuar. O cara está descendo de boa, está vindo de Jerusalém, indo para Jericó. Ele está descendo todo de boa, pensando na vida, no MP3, o novo CD do Impeliteri. Está curtindo um som, está planejando um monte de coisas. Talvez o filho dele estivesse em Jericó, não sei. Talvez ele estivesse indo lá a negócios. E, de repente, ele avista três indivíduos. Mas ele não se liga, né? Tá normal, três caras andando na rua. E os caras estão com umas arquibancadas na mão, assim, sabe? Ele, ah, tudo bem, né? E os caras estão com uma camisa do Coxa. Tem Coxa Branca aí? Manifesta em nome de Jesus. Mas mesmo assim, o nosso amigo não se ligou, porque ele não se liga em futebol, né? Brincadeira, Coxa Branca. São eu quem vou apanhar depois do culto. E moral da história. Os mano chega, né? Os mano, bem assim mesmo. Aê, mano, é o seguinte, passa o MP4 agora, tá ligado? Ah, não, cara, esse aqui é meu. Não, é teu, caramba. Passa agora, tira o tênis também. Ah, não, cara. E você sabe, né? Mexeu com o mano, já era. Eu apanhei no ônibus de 10, cara. Acho que o cara da história é mais eu do que vocês, né? Quem precisa ser curado aqui sou eu. E assim como o cara, assim como eu, né? O nosso amigo apanhou pra caramba e ficou no chão. E a Bíblia diz que ele ficou como? Semi-morto. Ou semi-vivo. Então, vamos analisar esses personagens, essa história, dessa parábola de Jesus e tentar trazer isso para o nosso tempo, para que essa palavra fale ao nosso coração também. O primeiro personagem que nós vamos analisar nessa história são os agressores. E não os coxa branca, né? Era só da história. São situações e pessoas que talvez não te agrida fisicamente, mas agrida a sua alma. Sabe como é isso? A pessoa que chega e te fala um monte de coisa e aquilo te machuca. E muitas vezes também os seus agressores, eles não são os seus maiores inimigos declarados, aquele cara que você já declarou guerra, que você não quer ver nem pintado de ouro. Muitas vezes os seus maiores agressores são as pessoas que você ama, as pessoas que estão próximas a você. Pessoas que falam do amor, na hora de expressar, acabam confundindo todas as coisas. Aliás, as pessoas confundem o que é o amor. Poetas já tentaram descrever o que é o amor. Vários cantores, Zezé de Camargo e Companhia Limitada, tentaram descrever o que é o amor. Vando também? E moral da história? As coisas vão acontecendo, e a gente não entende o que é o amor. E em nome desse amor, muitas vezes nós somos agressores. Em nome desse amor, muitas vezes nós matamos. Em nome desse amor, muitas vezes nós sequestramos o outro. Uma história de uma menina que eu conheço, que ela namora, entrou na igreja, conheceu um rapaz da igreja também. E estava tudo bem. E de repente esse rapaz começou a fazer coisas em nome do amor. Se você me ama, pega. E ela... Isso é uma história real, isso e recente. Amores que sequestram. Muitas vezes nós falamos que amamos, mas não amamos coisa nenhuma. O padre Fábio de Mello tem uma frase que é maravilhosa. Existem pessoas que nos roubam. E existem pessoas que nos devolvem. Pessoas que nos roubam da nossa alegria, nos roubam dos nossos amigos, nos roubam da nossa família, roubam nossa esperança, os nossos sonhos, levam todos cativos a ela. E existem pessoas que nos devolvem. Pessoas que quando chegam na nossa vida fazem a diferença simplesmente por estarem ali. Pessoas que sabem nos tratar e nos entender como nós realmente somos. Pessoas que nos devolvem a esperança, nos devolvem os sonhos, a capacidade de amar e a capacidade de curar feridas que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos. Pessoas que nos roubam e pessoas que nos devolvem. Essa igreja, a maioria dela é composta de jovens, então vou falar algo de jovem para jovem. Quando você tem alguém, uma namorada, um namorado, né? Menino, namorada, e a menina, um namorado, tá? Não misturem as coisas. Não é para escolher. Quando você tem uma pessoa na sua vida, ou até mesmo a sua esposa, o amor que você trouxe para ela é um amor de companheiro, de namorado mesmo. Por isso você não pode roubar essa pessoa da família dela. Já viram casos assim? A pessoa começa a namorar, pô, tá com os amigos, tá com a galera, todo mundo, começa a namorar, acabou, fulano morreu. Some de todo mundo, ninguém mais vê. São amores que roubam, que sequestram. E o amor que você chega para trazer é um amor novo. Mas ele não é um amor que vai suprir o amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor dos amigos. É um amor que sufoca. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar nessa noite é esse: os agressores. Talvez você seja um agressor, ou talvez você seja um agredido. E a agressão, assim como na parábola de Cristo, ela tem esse poder aqui mesmo de deixar o outro semi-morto. O outro esquece de quem é. Semi-morto. E o segundo personagem que nós vamos analisar é o... Quem? Um de cada vez, um de cada vez. O semi-vivo. Muitas vezes, assim como eu já disse, nós somos agredidos em nossa alma. E eu vejo nessa cena muitas coisas que nos ferem. Por exemplo, me lembro um homem que, como eu falei no início, dedica todo o seu tempo à empresa e é mandado embora. Uma mulher que se dedica à família, aos filhos, e sem mais nem menos é trocada pelo marido por outra. É, você está muito velha, está muito gorda, 50 anos, aí vou trocar por uma de 25 e já era. E aquela mulher que dedicou toda a vida e todo o tempo acaba tendo que lidar com essa situação de semi-morta. Vejo situações em que nós somos acusados por algo que nós não fizemos. Vejo pessoas endividadas. Ei, Gólgota, velha. Vejo jovens sendo escravizados pelas drogas e pelo álcool. Lembra da piada do Pintinho Maconheiro? Não, mas eu não vou contar essa piada aqui. Ninguém mais aguenta essa piada. Vejo jovens na igreja tristes por estarem sozinhos, né? O cara está triste porque está... O cara vai passear no shopping e parece que naquele dia todos os casais de namorado resolveram ir para a estação. Aí ele está passando lá e todo mundo se beijando, tomando sorvete do McDonald's, e ele lá, sozinho. Depois a gente cobra um. Eu me lembro de uma história. Eu estava no... Era em 2006, eu era de uma igreja que tinha uma visão um pouquinho diferente. Você tinha que orar para namorar. Ia lá, trocava uma ideia com o pastor, né? Ele falava: você com essa cara de safado aí vai orar uns 6 meses. Aí, né? 6 meses só pegando na mão, se beijando na boca. Aí depois você namora mais 3 meses, noiva 3 meses e casa e acabou. Aí estava eu lá feliz, né? Porque achei uma louca para gostar de mim e orar comigo. Aí tá. E um belo dia eu fui passear no botânico. Tava de boa, Rodrigo, feliz, né? Ah, tenho uma namorada. Passeando lá no botânico. Aí passa uma mina com aquelas calças de academia, sabe? Ela passou. Oi. Aí eu fingi que não vi, né? Fiquei aqui pensando, cantar um louvor, né? David Keeler na época. Ela foi, deu a volta, passou de novo. Oi. E eu lá pensando na minha namorada. Aí ela foi assim, andou mais um pouquinho e sentou num outro banco. Aí eu fiz o que todo grande homem faz. Fugi. Levantei, peguei meu capacete e estava saindo. Estava passando por aquele arco, sabe aquele arco que tem lá no botânico? Estava passando por aquele arco. Quando eu olho para trás, adivinha? A menina vindo atrás de mim. Aí eu fiz o que todo bom homem faz. Eu corri. Tchau, tchau, tchau, tchau. Aí quando eu olhei para trás, a menina estava correndo atrás de mim. É. Recebe, irmão. Aí eu cheguei na moto, né? Já não tinha mais pra onde correr. Não deu tempo de ligar a moto e colocar o capacete. A menina corria bem pra caramba. Aí ela chegou, né? Oi. Oi. Você vem sempre aqui? Aquela velha história, né? Ah, não. Ah, sabia que você é muito gatinho? Não. Ah, o meu nome é Cleusa. Olha o nome da menina, né, cara? Tem alguma Cleusa aqui? Ô, Cleusa, desculpa. Você, Cleusa, que está nos ouvindo pelo Metalcast, Deus pode curar a tua vida. Não é porque teu nome é feio que você vai ser feia também. Aí a menina falou assim: ai, me dá um beijo. Aquela cara assim, sexy. E o espiritual, né? Não. Ela olhou para mim assim no fundo dos meus olhos e falou: você é gay? Aí eu falei assim, o pior, né? Não, eu sou crente. Aí a menina: ah, bom, então tchau. Deus abençoe. Faz uma oração por mim, Nossa Senhora que abençoe a gente. Tchau. Tem um livro do Charles Swindoll chamado Firme Seus Valores. É um livro bem legal para trabalhar em discipulado. Conta a história de uma menina solteira, aquela irmãzinha da igreja que está até esmilinguidinha, assim, sabe? Tanto tempo que está sozinha, tadinha. Aí ela foi orar, né? Mulher de Deus vai orar e homem de Deus foge. Foi orar. Aí olha o naipe. Isso o Charles Swindoll conta no livro. Ela colocou do lado da cama uma calça, número 40. Falou assim: Deus, eu oro para que o Senhor me mande um marido que caiba dentro dessas calças. Amém. Uma simpatia gospel. Aprende essa. E Charles Swindoll conta que a menina conheceu um cara que usava calça 40. Só que isso é um perigo da gente falar aqui na Gólgota, sabe? Porque tem irmãozinho que já vai colocar uns biquininhos lá na cama. Recebe, irmão. Ou não coloca nada? Jovens tristes por estarem sós. E que também ficam, às vezes, dependendo da pessoa, em estado de semi-morto. Esses são apenas alguns exemplos de situações que podem nos desanimar e nos deixar semi-mortos. Mas existem várias coisas. Você sabe o que você já passou. Talvez você já tenha passado por um grande desânimo na tua fé, em que você não tinha vontade de fazer mais nada. Você orava e as coisas não aconteciam. Você parecia que estava falando sozinho. Situações que nos deixam semi-mortos. De repente você vê seus sonhos morrendo. E quem te vê nem percebe, né? Porque você é o tal do papel higiênico orgulhoso. Tô de boa aqui. Então a parábola de Cristo diz que passam dois homens de Deus. Primeiro passa um sacerdote, pastor. E depois passa um levita. E esses dois, eles representam a igreja sem amor. A igreja contemporânea tem caído muito nessa questão. Nós ouvimos várias definições sobre o reino de Deus, como, por exemplo, um exército. Nós somos o exército de Deus, o nosso general. Em um exército, cara, tem algum soldado, algum policial aqui? Em um exército, é um cara passando em cima do outro. Existe uma autoridade, sim, existe um respeito, mas por dentro o cara quer pular no supervisor dele. Existem visões sobre o reino de Deus que são como uma empresa. Existem muitos ministérios que tratam o reino de Deus assim. Simplesmente dividem os cargos. Quando alguém não fez a sua parte, vai lá e cobra sem ao menos tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Em uma empresa você sabe como é. Sempre tem um nego fofoqueiro querendo te derrubar. Sempre tem alguém que não coopera. Mas isso é preocupante quando nós trazemos para dentro da igreja. Um lugar onde as pessoas servem a Deus por amor e não por outro motivo. Você não pode servir a Deus porque o teu pastor está em cima de você te cobrando. É por amor que você tem que fazer isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a visão que nós temos de evangelho é que o reino de Deus, ele é uma grande família. Um exemplo, você tem um filho. E o teu filho fica muito doente e não vai para a escola. Você vai mandar embora seu filho por causa disso? Não. Ao contrário, você vai dar mais atenção ainda para ele. Família é isso. Às vezes, aqueles que são os mais necessitados são os que mais recebem atenção. Como a parábola do filho pródigo. Aquele que está o tempo todo ali, atuante, junto com o pai, acaba não recebendo tanta atenção, porque o pai já conhece ele, confia nele. Essa é a visão do reino de Deus, que a igreja tem perdido. E o terceiro homem passou. E ele viu a condição daquele semi-morto. Ele viu aquela situação e se compadeceu. E não tenha dúvidas, nessa parábola, esse terceiro homem é Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele se envolve com o semi-morto. Vejo Cristo desejando tratar pessoas semimortas nos dias de hoje também, para que eles levantem e consigam novamente caminhar até a sua Jericó, curado. E Cristo dá uma simbologia muito legal nessa parábola. Quero pedir... Você, Natan, chega aí, fica de pé. A palavra diz que ele aplicou no semi-morto óleo e vinho. Como se Cristo olhasse para esse semi-morto. Faz cara de semi-morto. Como se Cristo olhasse para esse semi-morto e falasse assim: brother, cara, como é que você está caminhando com essa ferida, filho? Você está muito machucado. Você está muito machucado. Filho, eu vou passar óleo em você, para que você seja curado e caminhe para a sua Jericó. Pode sentar. Obrigado, Natan. O óleo representa a unção do Espírito Santo. A primeira coisa que Cristo faz quando nós estamos em situações que nos desanimam é nos entregar o Espírito Santo. E a segunda simbologia que Cristo usa é o vinho. O vinho simboliza o seu próprio sangue. Mas agora você imagina Cristo falando isso, falando que ele ia entregar o sangue por aquele homem semi-morto, enquanto ele ainda estava em vida. Porque, por mais que ele fosse Deus, ele era homem também. Sentia medo como homem. Sentia dúvidas como homem. Imagina para Cristo falar da sua própria morte, falar: eu vou entregar o meu próprio sangue por esse cara que eu nem conheço. Mas Cristo vê com olhos de amor, com olhos de paixão. E a palavra diz que depois de aplicar o óleo, que é a unção do Espírito Santo, e o vinho, que é o sangue redentor, que perdoa todos os pecados, Cristo leva esse homem, Cristo coloca esse homem aqui, no próprio colo, e leva esse homem até uma hospedaria. Essa hospedaria, nos dias de hoje, talvez ela tenha vários nomes. Comunidade Gólgota é um. Comunidade Alcance, Bola de Neve, Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Católica. Felipe Anse, ele compara a fé cristã com uma muleta. Parece estranho a gente falar: é, isso aí é uma muleta para vocês, crente. É estranho, isso soa estranho aos nossos ouvidos. Mas se pararmos para pensar, a fé cristã, ela realmente, realmente é uma muleta. Como o Pipe mesmo já disse aqui, uma muleta para quem é aleijado e não tem nada é muita coisa. Uma muleta que nos ajude a andar quando nós não conseguimos pelas nossas próprias forças faz muita diferença. A igreja, ela só existe com esse intuito. Nós, eu falo como comunidade Gólgota, porque eu não sei as outras realidades, mas nós, como comunidade Gólgota, estamos aqui para te devolver e não para te roubar. Primeiramente, nós estamos aqui para te devolver a Cristo, o teu Criador, aquele homem maravilhoso que sonhou todos os teus dias e sonhou a sua vida. E em segundo lugar, nós estamos aqui para te devolver para você mesmo, para que nesse lugar você possa conhecer teu coração, tuas feridas, e permitir que Deus haja na sua vida e através de você. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu não conheço todas as pessoas, mas o Senhor conhece cada um que está aqui. Eu não sei como essas pessoas entraram aqui, se entraram bem ou com o coração frio, mas eu oro para que as pessoas que estão semi-mortas nesse lugar recebam uma unção do Espírito Santo e possam tomar posse da tua redenção lá naquela cruz para a vida delas, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu oro para que as pessoas guardem essa palavra no coração e na mente, para que no momento em que for oportuno, Senhor, no momento em que um semi-morto cruzar o caminho delas, elas possam ministrar que o Senhor tem a cura. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço e eu te louvo desde já por este culto. Nós te entregamos esse culto em suas mãos, para que o Senhor faça dele o que o Senhor desejar. Nós encerramos esse momento. Eu declaro que cada um aqui está debaixo da tua cobertura espiritual, da tua bênção. E peço para que o Senhor leve cada um em segurança para sua casa. Cele cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. The highest mountains, I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for, but I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in her fingertips. Burn like fire, this burning desire. I have spoke to tongue of angels. I have held the hand of a devil. Was warm in the night, was cold as a stone, but it's still haven't found what I'm looking for, but it's still